5-2-6, sempre obrigado. São de manter 500 pés para o cruzamento da final. 500 pés, é bom. Altímetro na terminal 9097. 097, fala-se desejo direita, prova 235, por aproximadamente 30 milhas, peça a forma 20. Qual foi minha última aeronave que modulou para o controle? É o Gol 2017. Gol 2017, ciente. Confirme a proa e por quantas milhas, por gentileza? 235, aproximadamente 20 milhas. Proa 235, 20 milhas, ciente. Tem condições de voar e o COV? Aguarde. E o COV, então, vai voar. Obrigado. Autorizado, e o COV? Autorizado. Guardião 06 na frequência do controle. Flash final com a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, azul 4462, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4462. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, aguardando os tarifas. Ajuste no altímetro no 097. Ajuste no 097, azul 4462. Então 3192, no solo 27. Olha, o tráfego de controle solo na frequência 121 decimal 9. No solo 21 decimal 9, liberando a pista direita 3192. Torre Salvador, 3567, ponto espera no 0, pronto. 3567, mantenha o ponto espera no 0. Mantém, então, 3567. Então, 802, após essa rodada, vai ter que implementação de a segunda parte da rodada. 1-1-9. Leve pouso, pista 10, azul 4462. Essa vai ser a última rodada do experimento de hoje. Afirmativo. Tente. Esquerda 055, descendo para 4 mil pés, depois será estabilizada. Vou no meio da estrada. Três, 367, redução de velocidade para 230 nós, número 2 na aproximação. 230 nós para 3367. Vila Delta, controle. Vila Delta, proteja. Serviço Adélio Encerrado 40 milhas, sudoeste de Salvador, frequência livre para autocoordenação, informação de voo alerta, centro Recife no 260, alterno no 35, decimal 3. 260, 353, para frequência livre, Vila Delta. 462 no solo aos 30, olhe para a pista no controle solo na frequência 121 decimal 9. Livra 219 azul 4462. Autorizado decolagem de sono zero, vento 1060 graus, 1119. Livre decolagem de sono zero, 3567. 1060, seria possível efetuarmos a ILS de Whisky da 1-0? Afirmativo, voo para o servo 369, descendo para 4000 pés, reporte estabilizando o localizador. Voo no 369, reportará estabilizando o localizador, descendo 4000, voo no 620. Então, você apagou, chame contato. 367, decolado aos 32, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208-3567, canto. Tá, 3567 passou a 1300 metros. Boa tarde, TAM 3567, contato radar, suba a via, saída árvore 1 para nível 360. Via 360, TAM 3567. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, controle. 01, já visual algum local de pouso no centro administrativo, qual é a frequência livre para o pouso e chama para retorno? Gente, frequência livre, Guardião 01, informo que em 4 minutos um Boeing 737-800 passará na final da pista 1-0. Afirmo, 01 suficiente, estaremos aqui para o pouso para pouso, não interferindo com a aproximação da aeronave. Pronto, Salvador, linha para 02. 02, prossiga na proa do VOR para após prosseguir para sobrevoo na Baía de Todos os Santos, reporte para descida, Olimpo 02. Passará, Olimpo 02. 1-0, no 7, reporte no ponto de espera da Papá. 0 no 7, separado. Papá. Chegada para 2-10, QNH 1-0 no 7. 2.097, na 3.367. Contínuo, está livre prosseguir próximo evento, capa? Afirmo, grato pela coordenação, mano. Capa, mas quanto tempo o station até o ponto? Afirmo. Capa, sente daqui a pouco. Sente. Tango, Osco, Papa Golf, autorizado ingresso de chão, não segue a porta alinhada e pronto. Controle de Salvador, Gol 256, mandei para presente. Chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Chama Gama Recife 1245, alterna 2085, boa. T-67 autorizado, sinal ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Autorizado, sinal do ILS, X-Ray, dá 1-0, chamada estabilizada, 3367. Aguarda um instante, Papatão gosta de apagou. Papatão gosta de apagou, foi autorizado com as pistas 1-7, vento 1-60 graus, 1-2-9. 1-7-2-2-3-2-1-63 a bordo, pouso Brasília 2-0-0-7. Salvador, boa tarde, Uno 620, estabilizado LS Whisky, dá 1-0. Uno 620, continue a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro 1-0-1-7. Aguardando, gol no 620. Uno 620, para a informação de tráfego à sua direita, um Charlie 402 decolou da pista auxiliar. Tráfego agora fechado, autorizado com o sistema 0, vento 1-60 graus, 1-1-9. Gente, autorizado o pouso, Uno 620. Papatão Golf apagou, decolar 238, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, Golf. Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, contato radar, suba via saída Arpo 1 para o nível 080, evitando a final da pista 1-0. Oscar Papagolf. Ok, vai evitar. Se fizer a saída, não tem como. Sendo código 5441, suba inicialmente em condição de regra de voo visual para o nível 145. Ativo, acionado 5441, sobe 145, aguardando o contato radar, o azul 5279. Capitão ILS 3367. Chama a torre 118, decimal 95. 295, uma porta. Salvador, LIP 02. LIP 02, controle ciente, mantendo a escuta do controle, autorizado para seguir direto para a região de sobrevoo. Oscar Café Pagoto, confirme a altitude que cruza. 906. Entra. Controle Olimpo 02 solicita descer para 2.000 pés. Olimpo 02, desça inicialmente para 4.000 pés. Olimpo 02, Senegal na 017. Descendo para 4.000 com 1.017, Olimpo 02. Então, 3567, chama centro Recife em 1.26.0, alterne 1.35.3. 260, 353, tá? 3567, tá? Sul 2761, na suba restrita nível 320. Controle Guardião 01. Guardião 01, no controle. 01, decolou do centro administrativo, inspeciona pouso na vila policial do Zona Bonfim, mantendo 110 sem interferir com as aproximações. Pode visual com o local de pouso, TNH no 017, Guardião 01. 10017, reporta na visual local de pouso, 01. Sul 2761, o plano modificado para instrumento agora aos 42, sub e mantém nível 320. 320, aviso 5271. Sul 2761, contato radar 58 milhas, noroeste do VR de Salvador. Obrigado, 271. Não chama Santa Recife, 1.25.45, alterne 1.26.85. 2.545, alternando 2.685, azul 2.761. Papa Golf suba sem restrições da carta para o nível 080. Sem restrições para o 080, Golf. Salvador, Guardião 01, visual com local de pouso na Vila Policial Militar do BF. Frequência livre, Guardião 01. Livre, chamada para retorno, 01. Salvador, boa tarde, azul 2789, tem chefe aí, que é a bom. Sul 2789, aciona a identificação, deixa eu ver a chegada bom, se para 2.000 pés, Senegal na 017. Descendo via para 2.000 pés, no 017, azul 2789. Desça para 2.000 pés. Limpo 02, desça para 2.000 pés. 2.000, Limpo 02. Exato, 3.367. Oscar, então, por favor, confirme a proibial para o destino. 242. E após a critério, Oscar, por favor. Eu vi que vou agora direto para o destino, Golfo. Vai Salvador, 6327. Na 6327, boa tarde, autorizado a linha. Decolagem, soma zero. Vento no 60 graus, 1-2-2. Livre decolagem, 1-0, 6327. Vai Salvador, azul 2789, está iniciando a descida, fale suas restrições de altitude. Afirmativo, azul 2789. Está descendo para 2010, livre das restrições, azul 2789. Zero-Uno, controle. Zero-Uno, controle da vila policial militar do Bonfim, para o retorno Salvador, eleitoral Zero-Uno. Adiós, Zero-Uno, lindo litoral a critério, se desejar, porém, se desejar autorizar direto, iremos coordenar com a torre direto o pátio, o Guardião Zero-Uno. Controle Salvador, muito boa, 6327, Oxané. Olha, 6327, contato radar, sua via saída São Luna para o nível 240. Via São Luna, 240, possibilidade de voar adiante, Coral. Sim, voe Coral, o Xenê 6327. Avião 01, conforme a coordenação, direto para o Pátio do Grael. O Xenê 6327, confirmando, voe para o de Coral. Voa Coral, 6327. Salvador, 6327. Xenê 6327, controle. Solicita nível 180 como final. A gente sube e mantenha nível 180, Xenê 6327. 180, autorizado, 6327. Salvador, Guardião 01 em Pipo Azul. Guardião 01, chame a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 9, 5. 118, 9, 5, grato, 01. Torre Salvador, Cordial, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, torre, prossiga. Guardião 01, levou Pituaçu para pouso no Pátio do Graé e autorizado direto para o pátio sem interferir com a aproximação. Guardião 01, autorizado prosseguir direto para o Pátio do Graé. Não há tráfego nenhum conhecido a reportar. O vento em Salvador no 60 graus 10 nós. Hoje é o altímetro 1097. Autorizado pouso por falta de risco. Reporte em solo controlado. 10, 17, conta e risco, Guardião 01. Provavelmente nós faremos um pouso com a remetida e chamaremos torre para nova decolagem. Já prosseguir então para pouso 17, após o pouso vai executar uma remetida, depois vai prosseguir direto para o pátio? Não, vamos direto para o pátio, apenas embarcar um tripulante nosso e faremos uma nova decolagem até o batalhão de choque. Gente, o Guardião 01, reporte em solo controlado. Recortará solo controlado e semana para a nova decolagem 01. Temporada de Itap, o azul 6908. Presidente Itap, 6908, muito obrigado. Salvador, passaredo 2231, ponto de espera está pronto. Passaredo 2231, autorizado a alinhar e manter pista no zero. 2231, ali mantém a pista no zero, passaredo. Papapá, Charlie, Índia, Oscar, torre, prossiga. Time. A Cruz. Sem estar na escuta do controle, limpo por 02. Confirmando, tráfego conhecido, não há nenhum no local, limpo por 02. 1017. 1017, então a linha e decola da 10, passaria do 2231. Escuta, prossiga. 7, limpo 02, esteja atento a possíveis tráfegos no circuito de Veracruz. Sim, está na escuta do controle. Não há nenhum tráfego conhecido do controle no local. Limpo 02. Oscar Papa Golf, confirma estimar de pouso. 1940. Repita. Guardião 01. 6908, informa tráfego 1 hora de 7 milhas, rumo oposto, mantém nível 080, tipo 1 Charlie, 402. Tráfego de queda, 6908, obrigado. Tango Oscar Papa Golf, informa o tráfego, 2 horas e 5 milhas, rumo oposto, cruza nível 120, em descida para o nível 090, tipo Embraer 190. Está visual com o tráfego. Itália 223, uma decolada aos 56, chame controle Salvador na frequência 120.80. 120.80, passarela 223, ano, bora. Guardião 01, confirme só o comandante e o tempo de voo e o POB. POB padrão, comandante Capitão Wildney Rocha, estima 10 minutos de voo. Integrado. Vano, dono 2789. 3 Salvador, passarela 223, ano, perfil da Momo, perfil inferior. Passarela 2231, contato radar, suba para o nível 180 na saída Momo, liberada restrições da carga. 180, saída Momo, liberada as restrições, grata 2231. Ano. Resumo 998, após o ETAP de subir, chegada para 2000 pés, QNH 1097. Após o ETAP de 2000 via 1097, ajuste, resumo 998, grátis. Chanel 6327, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120, décima 1. Controle Ilhéus, 201, obrigado, uma boa, 37. Boa tarde. Uno, vou direto para Barreiras. Direto Barreiras 2231, obrigado novamente. Tango Oscar Papa Golf, serviço radar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o Centro Recife, em 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260, 35 decimal 3, golpe. Azul 2789, boa tarde, tráfego avisado, autorizado pouso, pistão 90, vento no 50 graus e 90 nós, para informação de tráfego, um tráfego adicional à sua esquerda, um helicóptero sobrevoando o setor norte, não intercepte. Autorizado pouso, ciente do tráfego, azul 2789. O avião 01, só para informação, um ATR da Azul prosseguindo para pouso na pistão 0. Visual com Azul, por autorizado, para retorno ao Graia, pouso no Pátio do Graia, já visual com Prata. O avião 01 solicita prosseguir direto para o Pátio do Graia. Afirmo, direto Pátio. O avião 01, da presença autorizado prosseguir direto para o Pátio do Graia, o vento 160 graus, 111 nós, já altímetro 1097, aporte em solo controlado. 1097, reporta solo controlado, 01. Confirma o vento para o azul 2789, por gentileza, tá? O azul 2789, o vento no 50 graus, 109. A 5090 graus. Meia-nove-no-oito, autorizado final e ele assexou pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Gente, ele assexou e reportar 6-9-8. Papá, papá, Charlie, Índia Oscar, prossiga. Papá, papá, Charlie, Índia Oscar, chame pronto, tá? Guardião 01 no solo controlado. Sete, Guardião 01, considere que seu solo ao 04 livre corte. Libra 01. Neve 227 após a passagem do ATR da zona curtíssima, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Após azul, alinha tem 1-0-7. Papá Charlie de Ótico, ajuste altímetro 1-0-7, reporte no ponto espera da Romeu. Estabilizado, 1-9-8. Do 69-8, chama para o Salvador em 1-9-8, decimal 95. 2895, boa, graça. 789 no solo 06, livrar ficha, via taxi Eco, chame controle solo na frequência 121, decimal 9. Via Eco, solo 219, azul 2789. Salvador, boa tarde, azul 69-18, 7 milhas. 69-8, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistão livre. Sentiu de altímetro na 017. Sente, 017. 6227, autorizado a decolar pistão na 0, vento 160 graus, 109. Precisando a linha de decolar, pistão 06217. Salvador, eu tô 4778, só falo ponto para a carteira 10. 4778, mantenha o ponto para a 10. Gente, 4778. Papapá, Charlie, Índia Oscar, autorizado a alinhar e manter o sistema 7. Zoom 6998, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, ventulou 50 graus, 129. Teve pouso, sistema 0, Zoom 6998. Decolador 08, chame o controle Salvador na frequência 10080. 208. 208, passa 6600, São Bruno, saída. 6227, contato radar, suba via saída São Bruno para o nível 360, o chame 6227. Via saída, nível 6060627. 4778, autorizado a alinhar e manter pistando 0. Ali mantendo 0, 4778. Azul 6998 no solo 09, ali para pichando controle solo na frequência 121 decimal 9. A livrada esquerda, a direita na Fox 7, 121 decimal 9, 692. Autorizado decolagem para o Sistema 4078. Patiarinho de Osco, autorizado a decolagem pistão 7, vento 1 no 60 graus, zona 0 norte. 0780, decolado a zona 1, no chame controle Salvador, 2080. 30. Top, via Fuca para o 330, o TAN 4778. até a próxima, Sérgio. Passarem de Oscar, boa tarde. Tati, Anin de Oscar, contato radar, suba via saída Momo para o nível 100. Via Momo, 100, Tati de Oscar, graças. Pedro 2231, chama o centro Recife, em 126.0, alterne 135.3. 126.0353, chama o centro Recife, passaria da 2231, boa. Boa. Controle, o Papa Charlie de Oscar. Para o controle? Papa Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, o controle? É, se possível, quando a possibilidade é autorizar voar o destino, a radial 310. Correio, só reportar, Delta 3155, autorizado a alinhar e manter destino zero. Alinho, mantenha no 0-3-1-5-5. 227, sub mantém nível 340. 340 restrito, minha, 227. Dois, 227, chama do centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 28.35, 125.1, obrigado. Charlie de Oscar, quando possível, chamar de pouso. Charlie de Oscar está estimando o pouso aos 2000, Charlie de Oscar. Para o ponto 0, pronto, o voo no 097. Gente, o voo no 097, mantém o ponto 0 do 10. Até o ponto 0, 097. Estou 3155. 3155, autorizado decolagem, destino 0, vento 150 graus, 139. Livre decolagem no 0, está 3155. Sede autorizado a alinhar e manter piscina zero. Saída da linha IMC, pista no 0097. Controle, é o Charlie India Oscar. India Oscar, controle. Autoriza a proa 330, 20 graus à direita, só para desvio. Afirmativo, Charlie India Oscar. Vai reportar voltando para 310, o Charlie India Oscar, graças. Pan 4778, chama centro Recife em 125, decimal 45, alter 126, decimal 85. 2545-2085, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tipo 5, decolado ao Zona 8, chame controle Salvador, na frequência 120. 20831-155, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, vai livrando, 1000 sem ascensão na sua escuta. Boa tarde, PAN, previsão no 55, contato radar, suba via, saída São Ruona para o nível 320. 320, São Ruona, está 3155. Uno 097, autorizado decolagem. 0 graus, 129. Autorizado decolagem, 097. Uno 097, decolado 220, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, 097. Salvador, Uno 097. Uno 097, contato radar subavia, saída Arma 1 para o nível 360. O Uno 097. E Arma 1, 360, 097. Radial 310 Salvador, subindo para 100. Gente, o Charlie de Oscar. 355, número 2 para decolagem. Mantém em ponto, espera dar 100. Conta. O Chaler 6314, autorizado a decolagem. 100, vento 160 graus, 100 longe. Aliás, decolando, Chaler 6314. Gente, o, na terminal está autorizado e após está correto, o Charlie de Oscar. Grato, autorizado na terminal. Grato, Charlie de Oscar. 5532 alinhar e manter pista na zero. Alinha, manter pista na zero, acionamento 253. Três no quatro, decolar 2-2-3, chame controle Salvador, na frequência 1-2-0, decimal 8-0. 2-0, decimal 8, baixa 6-3, ano 4. Telemetria 3 no 4, contato radar, subavia saída MOMA para o nível 3-4-0. MOMA 3-4-0, 6-3 ano 4. Salvador, Papa Romeu, mais Thiago, informação Yankee. Mike Serra Golf, vou pro Diamã, vai interceptar a chegada da MAN, QNH 1017, reporte no ponto e deve descer. Vana MAN, 1017, reporta no ideal, mais Thiago. T-655, só para informação, a gente acabou de receber uma solicitação do Centro Recife, mais 3 minutos para sua decolagem. O estimado é decolado aos 27. Mantenha a posição e aguarde. Ok, aguardando, 6355. A senhora sabe o motivo? Controle de fluxo, hoje é 6355 em Guarulhos. Ok, 6355. Vai de voar bomba, Oxenemia 3 ano 4? Sim, Oxenemia 3 ano 4? Paisagem de voar bomba da presença?